No último episódio das nalgas do mandarim. Ah, está bem, sim senhor. É, pois acho eu uma luta. Ah, certamente. Sim, eu já vi o Barbie. Eu também. O Pedro é considerado também o Quentin Tarantino português, não pelo seu conhecimento enciclopédico, mas pelo seu fetiche de pés. Em Las Nalgas de Mandarim. É o seguinte, vamos agora pegar aqui também numa coisa que é... Tu falaste em cinema russo, mas vamos... Pronto, é o cinema europeu, já percebi um bocado aquela coisa. Eu disse russo, podia ter dito exatamente. Francês, há muitos dito, filmes, sei há muitos lá, filmes, qualquer coisa do género... Filmes portugueses, filmes portugueses. Mas, por exemplo, tu vês um filme... Imagina que tu vês um filme como... O Era Uma Vez na América, do Sergio Leone. Já viste esse filme? Eu considero esse filme um pastelão. Pronto, não vi, mas eu considero esse filme ver, um pastelão. É um pastelão muito bonito, tem a melhor música do Morricone, tem a Jennifer Connelly, mas é um pastelão. Pronto, agora a questão é, se eu agora te for a dizer que é no género do Padrinho, ou que é a versão europeia do Padrinho, o Padrinho também, para muitas pessoas, é um pastelão. Durante muitos anos, o Padrinho foi um pastelão. O Barry Lyndon, que eu nunca vi, porque eu quero ver numa sala de cinema, para muitas pessoas é um pastelão, estás a ver? Ou seja, tens muitos filmes que são compridos, é certo, são um bocado... É preciso... É, requer alguma paciência para ver, mas se é uma temática que me interessa, ou se foi precursor de algo que eu acho interessante, é pá, se calhar vou ver. Se... Mas isso, mas tem situações, por exemplo, um filme que eu, quando era miúdo, vi e que não achei piada nenhuma, achei uma seca, que o Carlos adora, é o 2001. Pronto. E o que é que acontece? Aconteceu para o Ema dos anos 90, apanhei o livro, que é o do Arthur C. Clarke, que é uma versão, sim. Que é uma, já deve ter lido, é uma versão super científica e clara, não é? E objetiva daquilo que é o 2001. E tu lês o livro, uhum. O livro é tipo o companheiro do filme, e vais ver o filme e o filme parece-te outro, e é um filme do caraças. Percebes? É. Às vezes são estas coisas, eu lejo um livro, por exemplo, olha, estou a ler o livro do Friedkin. Há lá montes de filmes que eu nunca vi, nem nunca me passou para a cabeça ver, que agora quero ver, percebes? Porque tu ouves falar de como é que correu, como é que foi feito, os problemas que o gajo teve, e já tens quase metade do filme visto na tua cabeça, e agora queres ver. Já viste a cena, chegaste à cena do dinheiro falso? É absolutamente maravilhoso. Sim, o gajo imprimiu. Para comprar a cena. Acertar é maravilhoso. E assim a descrição dos clubes que o gajo frequentou para fazer o cruising. O cruising, exatamente. Que é uma merda, acho que o gajo meteu isso tudo no filme e foi tudo cortado lá pelo rating. Tiveram que cortar essa cena toda dos fistings e um gajo a nadar numa banheira cheia de mijo e o caralho. Certo, porque houve, tu também tens essa coisa de, na década de 70, mesmo os filmes americanos eram um bocado chatos, não eram assim tão vivaces, sim, por isso sim, que sim. Muita malta, até chegar o Star Wars e o Jaws, basicamente o cinema americano era europeu. Era realista, não é? E era, tinha aquela questão da hipocrisia das coisas, não é? E era tudo muito negro e pessimista. Exatamente, agora eu acho que se eu vir uma premissa interessante num filme, não interessa se o filme é japonês, se o filme é coreano, se o filme é russo, se o filme é africano, se o filme é português. Mas o Era Uma Vez na América. Certo, mas eu volto ao mesmo, vou-vos mostrar, por exemplo, abri aqui o Andrei Rublev. O pior exemplo do Tarkovsky. E a primeira coisa que eu vejo, espera, não, a primeira coisa que eu vejo é 200 e tal minutos, 200 bastante. E tal minutos são 3 horas e tal. É um saltinho. Depois é um drama russo sobre uma questão qualquer religiosa. Epá, eu não consigo arranjar vontade de ver isto só para dizer que vi, vi mais um filme do Tarkovsky. Animicamente é difícil. Eu chego aqui e vejo que o Nora viu. Não faço ideia se ele gostou ou não, porque só tenho lá que viu, né? Não gostei. Deu 3, deu 4, deu 2. É o mais seca. É o mais seca dele. Pronto. Mas eu não consigo estar em casa e tive vontade de pegar nisto. Portanto, a não ser que calhe num evento qualquer que está no cinema ou vai ter Tarkovsky nem é um gajo nada intelectual. Percebes? Eu acho que o Tarkovsky até é um gajo até bastante linear e eu até depende dos filmes. Acho que esse Ruby Leve é muito. Esse nunca vi. Muito, nunca vi. Sim. Nunca vi. É uma seca. Sim, são horas de vida que uma pessoa não recupera. Mas pronto, lá está, isso também é. Mas tem filmes lindíssimos, uma fotografia de nostalgia e do Mirror. São, pá, tu olhas para aquilo, parece que estás a ver um, sei lá, um. E o Solaris, meu. Sim, o Solaris. Sim. Por exemplo, lá está, se o Carlos é fã de 2001, é pá, vê o Solaris, meu. O Solaris é absolutamente fantástico, meu. Agora não apanho. Eu não gosto. Eu foi mas muito... eu gosto, não, mas eu gosto. Sim, não, eu já. Não é? Eu embirrei com o 2001 e o Pedro está sempre a chatear-me. E eu sei que o Pedro é que tem razão, mas pronto, eu adoro o Kubrick. O Doutor Estranho Amor é o meu filme favorito, se calhar de sempre. Pá, mas embirrei com o 2001. Tens que meter um bocadinho também de pastilhas e LSD. Isso passa de logo. Tem que ver agora que já tenho mais filhos. Mas pronto, o que é que queres? Eu até tenho um guia, até tenho um guia no meu blog para explicar o 2001 sem. Para não doer. Páginas, tantos como eu. Bom, eu agora. Eu sei, mas agora quando lançares o teu livro. Oh, ai, não se pode falar. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Qual livro? Pois ok, não. Qual festival? Vamos ficar calados. Quem são vocês? Quem sou eu? Não. Olha, já agora, Pedro, qual é então o filme que tu. Acho que até agora foste a única pessoa que não disseste filmes que tu recusas a ver. Opa, olha, eu tenho aqui dois. Está sempre uma pessoa a chatear-me para ver, eu nunca vejo, que é o Moonlight e o Manchester by the Sea. Ah, ok. Pá, Manchester by the Sea é morte de filhos. Sim. E, pá, tal, e até mesmo o Shape of Water, pá, eu gosto do Guilherme Del Toro. Também não viste? Mas não vi, pá, não, foi passar e não vi. Um dia quando estiver numa clínica. Mas eu estou a perguntar, é filmes que tu recusas-te a ver, mesmo que se estiver a passar na TV, tipo, não quero ver ir. Acho que é isso a temática. Sim, nós estamos aqui um bocado a falar. Não, mas este Manchester vai assim o Moonlight, mudo o canal. Sim, mas aqueles filmes clássicos de. Mas isto também tem atenção, Carlos. Nós temos que incorporar também aqui o nosso preconceito, não é? Porque isto é puro preconceito. Mas queres que é da lista dos que olha, é dos 25? O Nora já percebi que é filmes femininas. Já percebemos. Não todos, tanto, não tanto. Mas eu vou deixar a minha surpresa para o final. É que há um filme, acho que o Miguel já saberá. Mas tu e o Pedro não. Sim, abre olha, lá isso. Há um filme japonês que é o Xixi ou Titi ou. Como é que se chama? Um coreano. Epá, que tá tipo muito... Não, sei o que ele está a falar. O Yin Yee 1 and 2 do Edward Yang. Ah, sim, agora, bem dito. Toda a gente do Letterboxd, toda a gente. Sim, sim. É o Iwi. Exatamente. Eu nem sei o que é. Eu só sei que se chama Iwi tem um puto. Epá, não, e havia não. Um que era uma não sei quem de melancia, coreano ou chinês. Não era? Que a gaja tinha uma melancia. Acho que é... e... Era a Diana com de melancia. Esse é recusa a ver. É essa a minha. Não, mas o Ian Wee, One and Two, é um drama, sim, é o seguinte, não é um filme que eu vou recomendar ao Carlos Dado, que ele acabou de dizer há instantes. Oh, Nora, espera aí um bocadinho, que a gente vai falar de Ian Wee, assim não vamos deixar este assunto pendurado, espera lá um bocadinho. Eu não sei se ela ainda está a trabalhar, já um amigo meu uma vez viu-a e identificou-a, que ela tinha uma máscara pequenita e ele viu que era ela na rua e... Viu-me sem máscara, já. Mas viu-a sem máscara, tipo, por causa sem óculos. Aconteceu a pelo cu. E reconhecer. Reconheceu pelo cu também. Porque ela tinha o cu de melancia. Não é fácil. Ok. Muito bem. Por acaso era uma cena porreira de levar-nos ao Knowledge Festival, a Diana com o de melancia. Fazer revelação sem máscara. A apresentar filmes só com melancia. Apresentava esse coreano ao chinês. Era o dia de melancia. Era o tópico. Gosto dessa ideia. Tópico. E também é. Eu gosto muito do desculpa, Nora, gosto muito do Miquel. Do Miquel Anec. Mas o Amor, opá, nunca vi, nem vou conseguir ver. Pá, não sei. Não, depois há filmes okay. Que um gajo sabe que são tão duros, como os do Anec, que eu também não me aventuro. Nem o White Ribbon, nem o Amor. Mas isso aí não é de recusares, é uma cena de mais de âmago e de não conseguires suportar. Ah, não sei. Eu até gosto de ver esses filmes pesados, mas, por exemplo, não gosto de rever. Por exemplo, eu vi o The Father com o Anthony Hopkins e disse que grande filme, nunca mais o quero ver na minha vida. Sim, eu até fiz. Mas, sim, é um bom filme. Mas muitos destes filmes que nós estamos aqui a falar, se calhar se os formos ver, até. Não, pá, há um, por exemplo, que eu não quero ver, que é o Gandhi, pá, não, recuso-me. Ah, já vi. Não, não quero ver o Gandhi. Nem que me paguem, não vejo o Gandhi. Sei lá. E o Amadeu? Só 4 horas, Miguel. 2 horas e meia, não chega a 3. Não quer Gandhi, não quer Cleópatra, não quer nada, não quer nada disso. Não consigo. O Cleópatra é a primeira parte. Sabes que o Cleópatra eram 2 filmes que foram colados num só. E o primeira parte é gira. E o Ben-Hur? O Ben-Hur também me recuso. Aí, sim. Opa, clássico de infância. Eu vi o Ben-Hur da mesma forma que via o E Tudo o Vento Levou. E eu não gosto do E Tudo o Vento Levou. Eu vi o Ben-Hur, que é o filme preferido do meu pai. E tinha que ser. É por assim, momentos de glória, pá, não. E ainda por cima, a melhor parte está no início, que toda a gente já viu. Esse clipezito dos Vangelis, não é? Não consigo também. Ah, esse nunca vi também. Nem. Sabem que tem uma história gira com o Gandhi, sabiam? É não, andota, é, não é falsa, não. É a mesma série. Não, não, é uma história mesmo verdadeira. Mas vocês viram o Gandhi do Attenborough? Não é andota, é mesmo uma história a sério. Não, eu acho que sim. Com o Ben Kingsley? Não, nunca vi. Vais ver, mas um dia o filme, se calhar vou ver um dia. Dizem, ficas a ver o Gandhi. Sim, é isso, calhar. Não, tens que sacar. Para fechar uma lista qualquer. Não, vê na televisão não, mas imagina. Não, nunca vi, nunca vi. Se o Gandhi fosse um filme russo ou soviético, eu já não vi. Ganhou. E o Gandhi ganhou o Oscar. Que é sinal de um ótimo filme, não é? Do Green Book também ganhou. Não, mas pode ser. Não quer dizer isso. Estou a dizer é que imagina que estou um dia naquela cena de fechar a lista de ver todos os e filmes que já ganharam o Oscar. Também nunca vi. É o filme que sou capaz de ver, se calhar. O Último Imperador? Nunca vi. Também. Por exemplo, há um filme desse gajo que é o 1900. É, do Bertolucci. Também nunca vi. É daqueles que me assustam um bocado por causa do tempo. Sim. Não sei quantos minutos. Acho que também é para aí 6 horas ou uma coisa assim de género. É uma brutalidade. Mas, por exemplo, o Once Upon a Time in America é muito bem cotado e eu gosto muito do Leon e um dos meus filmes preferidos é o Once Upon a Time in the West. Mas esse filme não está acabado. Esse filme está. Faltam-lhe partes. Por exemplo, quando aparece o Joe Pesci, a cena dele nem sequer tem continuidade. Está lá assim no meio um bocado perdida porque o gajo ou não editou ou não gravou. Sim, ele teve a gravar aquilo até morrer, é por isso que é considerada a obra-prima dele. Quando, tipo, eu acho que das coisas que achei mais ofensivas a ver na TV é: ah, Sérgio Leone fez umas coboiadas e depois fez um grande filme que era Uma Vez na América. Pá, eu apetecia-me ir atravessar o ecrã de TV e dar dois tabefes por falarem mal do aconteceu no Oeste e no Bom e Mau e Vilão, que são dos grandes filmes que já vi na minha vida. E não sei dizer, pá, eu digo que geralmente que é o Bom, Mau e Vilão, o meu preferido, mas a verdade é que se eu vir um e depois vir o outro, provavelmente o meu preferido é o último que eu vi desses dois. Portanto, é difícil escolher, apesar de não dar estrelas a nenhum deles. Vão fazer um remake só de gajas, tipo os Ghostbusters também. Ah, era de ver a Júlia Palha que vai entrar agora no clube. Vocês ainda bem que demonstraram imenso interesse na minha história verdadeira que tinha contado o Gandhi. Obrigadinho. Conta amigos. Lá. Não, não, obrigado, amigos. Depois queres que a gente volte. Ficaram mesmo interessados. Não, agora não conto. Não, é só que vim aqui ao Instagram e apareceu no Júlio. Olha, pensou quase isso que lembro. Não, foi um amigo meu no secundário que estávamos a fazer um teste de inglês e o texto era sobre o Gandhi. E o gajo, quando foi entregar o teste descalço e a professora passou, se expulsou e não sei o quê. E ele disse: mas eu fiquei super inspirado pelo Gandhi. Foi isso. Isso aconteceu. What a story, Mark. Vês, não tem piada porque é mesmo verdadeira. É mesmo verdadeira a história. Pronto. Não, é fácil. Que o gajo estava sempre descalço, acho eu. Eu não conheço a história. Só estava calçado com umas Doc Martens quando estava em casa e não havia ninguém a olhar. Não, e estava a comer Oreos quando ninguém via. Exato. Basicamente. E a deitar fora metade do pacote. Exatamente. Se calhar também dava beijo de língua aos miúdos. O Dalai Lama. Como é que... O Lama. O Dalai Lama. O Dalai Lama, exato. Acho que é Lama. O Gandhi foi o ministro, não foi? O Gandhi foi ministro. Foi embaixador. Embaixador lá da. Sim, sim, sim. Sim. Só embaixador, eu tinha ideia que ele tinha sido. Não, ele era advogado. Começou como advogado, coitado. E depois. Coitado. E depois subiu na vida. Depois greve fome. Mas, salve seja. Pronto, é basicamente a história do homem. Agora tenho que fazer um filme também daquele gajo da Federação de Espanhola de Futebol, não é? Rubiales. Sim. Rubiales. Rubiales. Para quando? Rubiales. É o Daniel Day-Lewis. Ele consegue fazer tudo. Não, Joaquin Phoenix. O Daniel Day-Lewis está reformado. Agora o Joaquin Phoenix pode fazer okay. Napoleão, pode fazer tudo. É o novo. Portanto, Napoleão, pois é, também. Não, e o Rubiales vai ser realizado pelo Ridley Scott. Claramente. Rubiales. Durante o filme todo vamos estar a chamar aquilo soccer, mas não é futebol, não é soccer. E pronto. Sabes que esse filme do Napoleão, eu cheguei a ler o guião do Kubrick. Do Kubrick, que eu tinha por também li. E o gajo tem lá uma cena que são duas páginas que é só maximum erótica. Só isso. É. Deve ser para a pornada. Duas páginas, maximum erótica. Ele, se não estou em erro, depois ele tinha, acho que tinha visto, era o aquele do Tito no Abraço. Com o gajo do A Clockwork Orange, o Malcolm McDowell, Calígula, acho eu. Sim. Alan Mirren também entra isso. Ele viu esse filme e ele disse mesmo: não, eu quero fazer isto, mas bem. E então, basicamente, ele, uma das coisas no pitch que ele fez quando apresentou o projeto foi: eu quero, esta cena vai ser uma hora de Calígula. E tinha sido um flop, foi basicamente um filme proibido em muitos países. E logo nenhum estúdio quis pegar naquela treta. Então, basicamente, o Kubrick, pronto. É a grande razão porque não fizeram o grande projeto dele, que foi o Napoleão. Era pá, porque o Kubrick estava ali a tentar fazer um projeto de vaidade. Eu soube é que muito dessa produção, os valores de produção, fatos e essas coisas, ele usou para o Barry Lyndon, aparentemente. Okay. O Barry Lyndon é o resultado do filme Napoleão que ele nunca chegou a fazer. E eu nunca vi o filme. Lá está, quero ver. Passem num cinema que eu vejo isso, na boa. Eu já vi as objetivas que o gajo filmou. Aquelas da NASA que ele filmou à luz da vela. Ah, sim. Isso uma vez foi a uma exposição de Stanley Kubrick na Cinemateca de Paris e estavam lá as objetivas todas com uns post-its a dizer o que era para fazer e o caralho. Okay. Engraçado. Interessante. Mas olha, sabes o que é mais interessante? Acabei de descobrir que já vi mais filmes do Tinto ao Braço do que do Eisenstein e do Tarkovsky. Isto é um. Que é espetacular, é um trivia espetacular. Já deve ter visto um Calígula, não? Hã? Não, já vi um do Tinto ao Braço e não. Tem aquelas biografias que saem nos Oscars também, tipo aquela Jackie do Pablo Larraín. Sim, sim. Há sempre uma biografia qualquer, não é? A estrear nos. Sim, esses biopics também são complicados. Esse já vi, por acaso. É pá. Ou o Vice, não é? O Vice do tem o Christian Bale gordo a fazer de. Eu confesso que esses vejo, mas eu rio-me cada vez mais quando aparece no início do filme esta história é verídica. E eu, tá bom, ok, segue para a frente para o filme e deixa-te dessas coisas. Acho que a melhor foi mesmo do Revenant quando disseram isto é baseado numa história verídica. E eu só. Quando pensa o que sucedeu nesse filme, tudo o que sucedeu nesse filme, só fica a pensar, a história verídica, tá bom. É porque existem ursos, não é? Existem ursos e um homem foi atacado por urso. Considerar como verídico. Basicamente isso. Olha, eu por acaso tenho aqui duas coisas para manter, para dizer que dois filmes que eu recuso-me a ver. É o choque. Ui. Diz lá. Um deles é o Fant Four Stick, que é o Fantastic Four, o remake, mas tem aquele letreiro em que me decidiram meter o 4 no lugar do 1 do A. Isso não conta. Esse é do Surfista Prateado? Não. Isso nem conta porque ninguém viu. É do gajo do Chronicle e que também fez o filme do Capone. Ah, e a razão porque eu não vejo este filme. Já vi. A razão porque eu não vejo este filme não é por ser um remake de Fantastic Four, não é por eu ser fã de banda desenhada, mas é que o próprio realizador, na altura, disse: eu vou fazer um filme de Fantastic Four que vai ser muito diferente das fantochadas da Marvel. E ele pegou na comparação com o The Fly do Cronenberg. E eu até não associava nada Fantastic Four a esse tipo de body horror, mas fiquei muito expectante por causa disso. O que é que sucede? Quando o filme estreou, o gajo manda um tweet a dizer: isto não é a minha versão do filme, isto é um pastelão, isto é uma estupidez que tipo os estúdios coaram à última da hora, meteram perucas nos atores e decidiram filmar cenas assim à última, portanto a minha versão vocês nunca vão ver. E eu recusei-me a ver esse filme precisamente porque, mesmo sabendo à partida que não ia ser um filme que me ia agradar, a verdade é que é um filme que nem sequer a versão do realizador eu consigo ver. Ou seja, vedaram-me um bocado aquele acesso ao realizador que poderia ser algo interessante. E pronto, esse é um dos filmes que eu recuso-me a ver, a não ser que ele decida lançar um director's cut, que seriamente duvido, porque o gajo já completamente ultrapassou isso, já deve ter mandado aquilo para o lixo. O outro filme é um filme que já ganhou Oscars. Vocês querem adivinhar qual é? Já ganhou Oscars? No já. Passado recente ou é mais antigo? Década de 90. Titanic. Titanic. Nunca vi e recuso-me a ver o Titanic. Nunca viste o Titanic. É por acaso já estou a dizer isso no episódio. Pronto, no teu ok, podcast, já disse no podcast. E também não acredito. Não acredito também. Vi acredito, uma parte, vi a parte do barco partir-se a meio. A última hora é fixe. É só pessoas a morrer. Epá, não. E eu vou explicar também porquê. Já expliquei isto no podcast, mas posso explicar aqui também. Eu sou grande fã do Cameron e acho que aquele filme literalmente estragou o Cameron. Muita malta diz que os avatares que estragaram o Cameron, mas a verdade é, quando tu dizes qual a pior coisa do Avatar, que é que tu vais buscar o Titanic. Se os avatares fossem feitos depois do True Lies, seriam filmes tão, tão, tão melhores. Epá, e acho que o Titanic, o sucesso subiu-lhe à cabeça. E o Cameron, que era um dos melhores realizadores, e ainda é um grande realizador, mas já não é o melhor, epá, estragou aquilo tudo por causa desse filme. E então... Mas o Cameron não morreu em 2000? Eu tinha ideia que o Cameron já tinha o James morrido. Cameron, não, supostamente tipo, fez agora não, o meu filme. Tipo Indiana Jones 4? Não, eu acho que ele morreu pá, em 2001. Ah, morreu em 2001? Espera, tu estás a pôr a morte. Acho que sim, nunca mais vi nada do gajo. Então queres, fez mais queres alguma manter coisa? O Titanic e tirar os avatares, é isso? Não, não. O Titanic o Avatar é 2009. E tira completamente os avatares. O Avatar é 2009. Ele também já produziu. Está bem, mas de... Ele teve não sei quantos anos sem fazer nada depois do Titanic, acho que tenho ideia. Essa razão de ele depois ter ficado. Mas para isso, não, para não. O Titanic é bom. Isso é a birra do Nora. O Nora quer parecer que é muito macho e que não chorou naquela cena final do anel. Mas não chorei porque não vi. Não chorei porque não vi. E isso é outra coisa. Agora estou a falar. Olha, a verdade é que eu escuso de ver o Titanic porque eu já sei quase toda a história do Titanic. Sem ver, não é? Sem ver, porque é os memes. A cena da mão contra o vidro embaciado, tipo, eu sei essa treta por causa dos memes. Eu não faço a mínima ideia do filme se é bom ou é mau. Eu é que pura e simplesmente causa-me uma raiva porque é o filme que toda a gente fala. Essa cena do vidro embaciado, ela estava a morrer, coitada, e depois tem a música Titanic. Alguém já ainda consegue ouvir aquilo? Já isso, eu não, essa é outra. O Miguel gosta de cantar. Miguel, canta lá. A música Titanic é bonita. Fala da Celine Dion, do Titanic. É pá, mas na canta altura lá. Sei que dava dois em dois segundos. Olha, falando de música, falando de música. Depois também teve a música da Faithful. Canta lá um bocadinho, Miguel. Isto é o season final. Canta lá um bocadinho. Não, peraí, falando de música, eu vou dar uma outra opção que é outro filme que eu também nunca vi: o Mamma Mia, porque eu não suportava. Ah, é uma coisa que há muita malta que fica chocada porque, tipo, olha, o Zaba é como os Beatles. Pá, eu muito sinceramente não suporto para mim. Agora, não, assim como o Titanic, eu não faço questão de ficar chateado com as pessoas se alguém fala bem ou se vê o Titanic. Ou não, eu é que por simplesmente não quero estar a perder tempo. O Miguel não só viu Mamma Mia como tem ali o cartaz atrás na parede, atrás da cabeça, não se vê, mas está ali o cartaz de Mamma Mia. Depois há dois. Olha, mas canta lá um bocadinho da Celine Dion, Miguel. Vá lá, este é o season final, temos de ter uma coisa diferente para nos lembrar. Não consegue atingir aqueles aqueles Miguel, falsetes. Consegues, Miguel, vá lá. Estou preparado, não. Vá lá, Miguel. Tu agora até andas treinado, de certeza, de cantar para a tua foto. Agora estou a imaginar, eu estou a imaginar o Miguel a cantar para a filha e a filha a chorar. E tipo, pois é, esta música não é melhor. Não, ainda não. Então não vais cantar, vais fazer essa desfeita aos nossos ouvintes. Só canta no banho. Peraí, há gente que ouve isto? Ai, Jesus. O que é que eu andei a dizer nesta última hora? Vocês nunca viram aquele filme do Woody Allen, que é um gajo que canta muito bem, que é o melhor tenor do mundo, mas só canta bem no banho. Sim, e os gajos metem metem-se a tomar banho no palco. É de roubo, não é? Não é? Acho que... Exatamente, exatamente. Ninguém te esquece dessa merda nunca. Não vais cantar, Miguel? Não vou cantar, não. Estás maluco? Isto é uma coisa que tem que fluir naturalmente. Não pode ser assim. É do Titanic ou Mamma Mia que vai cantar? Mamma Mia. Ah, vou, vá, bora, bora, Miguel. Um bocadinho, vá lá, o season final, Miguel. Temos que lembrar deste. É que eu só mas tem que ser. Temos que cantar todos, porque isto é uma harmonia de várias. É tipo trio de mulheres. Epá, não, da Suécia. Não, não. Somos quatro, mas eu vou dizer o gajo que faz. Achas que conseguimos pôr o Nora a cantar? Certamente não. Isso aparecia. Certamente não. Isso aparece no jornal da noite da SIC, amanhã, se a gente mete o Nora a cantar. Não, não, os ídolos, a malta vai aos ídolos de, toma, o Portugal Got Talent, o Nalgas Got Talent. Nalgas Got Talent. O Nora só não pode cantar, sabes o quê? Chuva de estrelas, porque ele não dá. Chamar a música. Ele está a guardá-las, está a guardá-las todas, não é? Para ir à chuva de estrelas. É isso. Olha, o Chuva de Estrelas foi o gajo que foi cantar a música do Rei Leão. Ganhou. Qual? Ah, puxou falar em Chuva de Estrelas, ó Pedro. A Catarina Furtado está a saltar. Pois está. Sabes que eu fui ao teatro ver a peça do marido dela. Eu pensei, calma lá, o que é que se está aqui a passar? Fui ao Porto eu ver a peça de teatro do marido, que são 3 horas do marido dela. Tem um intervalozito. Mas não dá para nada. Mas espera. Eu como o Nora lhe chama, porque não almoço. E ela estava lá. Isso é um terço do Hobbit. Não, mas espera. Tu foste ver a peça do marido? Fui ver a peça do marido. Ok. Estava à espera de ver a Catarina Furtado lá e depois é que soube do divórcio, claro. Depois da peça. E depois ela divorciou-se logo passado pouco tempo. E na altura achei que tivesse. Se eu soubesse, não é? Se eu soubesse, tinha picado logo de dar pão. Tipo aqueles baleeiros dos Açores. Chegaram lá então, vem muito à ópera. Catarina, vejo muito à ópera. Acho que eras grande fã do Pesadelo Cor-de-Rosa. Diz pela assinatura do DVD. Eu dou unhas de sangue também. Vamos exibir o Pesadelo Cor-de-Rosa no festival, que é para termos a desculpa ter lá a Catarina. Olha, outra. O Pesadelo Cor-de-Rosa ou unhas? Não estou nada admirado, Miguel. Não estou nada admirado. Isso não era aquele Meirelles, como é que se chama? Fragata, sim. Meirelles, Fragata. Deus, Pesadelo Cor-de-Rosa. Exato, é igual. Faz parte do mesmo tipo de cinema. É o Fernando do Cinematic Universe. FCU. Opa, então aí já está ou vamos continuar aqui a falar? Agora é só uma hora ver o Titanic. Acho que está. Eu tenho que ver. Vamos ficar aqui 3 horas. Não, agora vamos ter um react. Ok, vou começar a ver agora o Titanic. Vamos ter um react. Mais 3 horas e vocês. Eia meu, Leonardo DiCaprio está tão novinho. Este seja aí envelheceu muito a mal. É, Kate Winslet, sim senhor. Ok, estou a perceber. Não, sabes que o outro dia a minha miúda pôs a ver esse filme. Com a minha mulher, que ela gosta. É, miúda é filha, é que há muita malta que trata a namorada por assim, ok? Sim, minha filha. Não, minha filha com a minha mulher. E eu vi partes, estava ali no computador, fiz muito partes, e achei que o CGI aguenta-se muito bem. Porque é que o CGI é um CGI, não é que o CGI de orgânico, não é? É só por cenas mecânicas e coisas assim. Sim, não é daquele de espaço, né? São cenas assim mais... E tem cenas muito rápidas. O CGI do último Indiana Jones. Achei que o filme aguenta-se muito bem. Não, e o CGI do Terminator, o CGI do Terminator e do Terminator 2 aguenta-se melhor, aposto. A questão é essa. Também aguenta-se muito bem. Pronto, a questão é essa. Há pouco tempo e aguenta-se muito bem, sim. Mas... Pronto. O Terminator 2 então é fascinante como é que se aguenta estes anos todos com a mesma qualidade. O Terminator também é bom, estou a brincar mal. Terminator mexicano. Por acaso havia um filme que eu devia ter recusado a ir ver dos Terminators e fui ver, fui na asneira, que foi o Genesis, Mas ninguém resiste, temos que ir ver sempre que sai um Terminator, temos que ir ver. Estava todo excitado no Facebook. Eu não resisto, eu vou sempre ver. Lembras-te, Pedro? Agora estou eu. Sim? Não, tu estavas excitado com o trailer e disseste assim. Miguel, e um gajo fica. Todos, todos os tempos. Atenção, eu não vi no cinema, eu não vi no cinema, eu vi em casa, e mesmo assim eu queria o meu dinheiro de volta. Eu vi, em casa, eu vi todos no cinema e todos cidadão a pensar que era desta. Eu vou fazer o mesmo para o próximo. Também fiquei sempre mega excitado. Por acaso há um filme que durante anos eu recusei-me a ver até sair da sala de cinema, também mencionei isso no Críticos Também Se Batem, que é o meu programa já agora, Publicidades sem Mas fazes bem já agora, aproveita para dizer quando é que volta, que já vai para aí um mês ou dois. Não, estamos de verão, estou agora a ver se consigo arranjar a amigas, para não ser somente eu e o Cotrim, não é? Fazemos o programa, não é? Não, mas há um filme que eu já saí da sala do cinema, que foi o Alien 4, e durante anos ressenti e não queria ver o filme por causa disso. Entretanto, vi o filme e não foi assim tão mal. Saí no início. Sério? Sim, por causa, eu tinha mandado uma boca que é tipo, se isto é um clone, eu saio para a sala, porta fora. Logo início começa a ver-me com clonagem bem sucedida. Todo o meu grupo olha para mim e eu tipo, pronto, ok, saí porta fora. Mas isso é companheiro, não é? Um gajo tem que manter, Mas pronto, é igual. Toda a gente gozou comigo tem passado uns tempos, mas olha, e foi por isso que eu fiquei muito ressentido com o filme. Não quis ver o filme. Só vi esse filme também na estreia. Nunca mais vi. Fazer essas promessas. Se mata o John Connor ao início, sai logo. Eu por acaso é mais cedo, não vou ver metade do Solaris. Não, mas tens de ver. É o seguinte, tu vais ver o Tarkovsky, mas o Carlos vai ver o do remake do Soderbergh. Tinto o braço. Não, tá, agora a falar. Não, já vi o do Soderbergh, já vi, por acaso. O do George Clooney já vi. Pronto. Mas nunca vi o original. Mas estava a dizer, acabei de mandar aqui mensagem no grupo privado que eu tenho com o Pedro e com o Miguel. Estão 5 filmes do Tinto ao Braço no Filmino. Portanto, já tenho planos para os próximos dias. E assim é um gajo que temos que explorar. Caramba, acho que temos que gravar vê um lá, vê lá essa tua miúda, não aparece aí a meio, porque isso não é recomendável para crianças. Não, claro pois, que não, mas, portanto, vou ver. Mas tem que ser, tem que se aproveitar o melhor do filme. Por acaso, agora estou numa fase também do. Deste tipo de filmes, mas no espaço, que é... o Barbarella, Tinto Braço no Espaço, Tinto Braço no Espaço, é chata, claro. Chavalas no Espaço, isso é o melhor conceito. Não, é o Tinto Braço, como é que eu te chamo? Que é o produtor, eu esqueci o Dino De Laurentiis. O Di Laurentiis, não, o que caralho, vou ter que cortar isto. É o Fragato. Não, o gajo que até foi responsável pelo Francis Ford Coppola. Ah, o Roger Corman. Roger Corman. Sim, ok. O Battle Beyond the Stars. Sim, sim. Eu tenho andado a ver de 3 ou 4 de seguida. E é só o cujo e mamas, mas no espaço. Mas pronto, diz lá, não é? Por exemplo, para eu pôr aqui. Eu então este, o Forbidden World. O Forbidden, é Forbidden World ou Planet? Eu tinha ideia, se calhar, Forbidden Planet. É o do robô, do Leslie Nielsen. Certo, o Forbidden okay, World sim. É este que os gajos, é até o Alien, um remake do Alien. E depois há o Galaxy of Terror, que também é exatamente a capa do Forbidden World. Da ideia que aquilo era, deram duas cópias para o gajo escolher qual era o póster que queria, o gajo fez dois filmes. Aproveitou. Se chama Galaxy of Terror. Sim. Okay. Pois eu acho que vi esse, não vi o Forbidden World, então, exatamente. Acho que me falta ver o Forbidden World. Eu vi foi um, muito nesse género, e vou-te recomendar, Pedro, que é o Saturn 3, Saturno 3, com o Kirk Douglas. Ah, já vi, também já vi. Com a atriz é super conhecida, mas está-me a falhar agora o nome. Mas no Vita, aquilo é um caso de amor, assim. É um gajo super velho com uma miúda super jovem, é bizarro que dói. Tem um Terminator protótipo, não é? Um protótipo de Terminator, meio Cylon. Que é o Cylon dos pobres. É. Não, o filme é super bizarro e é do. Acho que é do Stanley Donen, Pois. John Barry é a banda sonora? Não, diz realizado por eles os dois. Ah, ok. Se calhar então. Pois, o Stanley Donen já estava em finais de vida, provavelmente sim. Esse filme é super bizarro. Acho que o Kirk Douglas não sabia bem para o que é que estava lá e tipo fez ali uma coisa qualquer que aquilo não saiu nada bem. É que ele está mesmo descontextualizado, não é? O Kirk Douglas ali naquela. Que idade é que ele teria? Pai, 50 e tal já, não era? Já estava em fins de carreira, assim. Sabes que o engraçado é dos Douglas, eu noto que houve um ano, que foi 1978 ou 79, em que o Kirk Douglas entrou no The Fury do Brian De Palma E o Michael Douglas entrou no coma do Michael Crichton. E é engraçado que os dois filmes estrearam ao mesmo tempo e são dois ótimos filmes, mas é claramente o Kirk Douglas estava ali um bocadinho mais a leste, não sabia bem o que é que era aquele tipo de filme. E o Brian De Palma mesmo conta histórias que é tipo, pá, a cena final, acho que o Kirk Douglas não fazia a mínima ideia o que é que estava a acontecer no final, e depois foi um trabalho de edição para conseguir, que é um final espetacular, não vou estragar, não é? Isso não consigo, mas é uma cena final absolutamente fabulosa e o próprio Douglas não fazia a mínima ideia, só percebeu-se quando viu o filme o que é que aquilo estava a acontecer e chamou uma estupidez, pronto, uma estupidez parva. Já estava velho, coitado, já não estava a conseguir aguentar com os novos tempos. Mas eu não, portanto, a coisa ainda está vivo, não está? Não, faleceu há um ano, sim. Mas tinha 102 anos. Eu acho que nós fizemos um episódio. Que ele morreu, já não me lembrava. Mas eu na altura tinha visto Silent Running e fui depois logo para este, na mesma linha. Só que este filme já é de 80 e parece um filme de 71 ou de 72, não é? Tem esta cena do amor, o amor livre, ainda dos anos 60, não é? E depois tem este Harvey Keitel de pau feito, não é? Sempre a ver, o objetivo do gajo passa a ser comer a Farrah Fawcett, mal chega ao planeta, não quer saber de mais nada. Que caraças, não me lembrou desse. E o robô também, não é? O robô também. Pois, eu lembro mais do robô. Porque o robô partilha a consciência com o Harvey Keitel. Então se o Harvey Keitel quer comer a gajo, o robô também. Ok. O Harvey Keitel é o Pedro com a Catarina Furtado, mas nos dias corre. Até vai ao Porto e tudo. Falta aí um robô. Feito. Falta aí um robô no meio. Nesse remake português do Saturno 3. É o Nalgas 4. Se o Diogo Morgado pega nisto, não é? Ai, Jesus. Tem corrido bem quando ele pega nessas merda. Ver aquele da ilha, como é que se chama? Eu lembro-me do Solus, eu nunca vi esse. Solum, exatamente, tens razão. Também nunca vi. O Saturno 3 e o Solum. O Solum 2. Também nunca vi. É tipo Hunger Games, não é? Eu pensava que fosse Coimbra, um filme passado cá em Coimbra. Pois não, toda a gente mandou um comentário realmente da altura do centro comercial, sim, o que é que vem a seguir? O Avenida. Um divisão científica chamada Avenida. Avenida 2, Saturno 3 e Sol 1. O Sol 1 é muito bom, porque Sol 1 é um trocadilho ótimo, nunca tinha me apercebido. Tu lembras-te. Eu só disse três vezes, até ver se alguém se lembra. Não, eu rimo, porque depois de os meus parceiros de podcast normalmente não têm liga nenhuma. Já agora, Nora, os críticos também se abatem, já têm slot na nova grelha da Hulk? Pois é o seguinte: neste momento, a grelha da Hulk, estamos a fazer as propostas. Eu propus para talvez o mesmo dia e a mesma hora, não é? À noite, porque se calhar é a hora que mais convém às pessoas. Não sei se vai ser ou quintas ou sextas. Vai sair a grande decisão, salvo seja, e estou a tentar arranjar, pronto, pessoas novas, porque estou eu e o Cotrim, que somos sempre os habituais, João Pedro Cotrim. Esperamos ir os dois também ao Nalgas Film Festival, eventualmente, participar para bater palmas, não dar estrelas, mas bater palmas. contar com vocês. E pronto, realmente é ver como é que se consiga angariar pessoas. E também se calhar vou ter mais convidados por causa da Casa do Cinema, que acho que querem agora abrir um protocolo com a RUC. Então se calhar vamos conseguir orientar mais realizadores. Portanto não vai ser tanto a avacalhar e a falar de séries e mesmo estar a... Temos uma realizadora muito boa para ti, Honor. Uma realizadora muito boa? Portuguesa? É, uma americana, não, uma americana que vem cá apresentar o seu filme ao festival. Esta vai chegar com ela. E ela é mesmo boa para ti, vais ficar com ela, não é? Por acaso, vai-te mandar os vais ter o acompanhante dela. Alguém vai ter que fazer conversa com ela. O chaperone. Então eu acho que tu, acho que sim, ninguém está com paciência para ser o para receber. Espera, tu... mas é uma pessoa simpática, entre aspas, como costumam dizer. É uma boa alma, é uma boa alma. É simpática. É um bom prato. É um bom prato. É um belo sorriso. Carlos foi instalado, agora tem que levar com ela. Não, eu já disse, eu estou a mandar as mensagens todas como se fosse a Mónica, assim tudo Mónica, assim quando ela chegar. Só vai andar à procura da Mónica, portanto, mas tranquilo. Mas tu é que a convidaste a vir? Não, ela é que disse que estava por cá, não é? Não, não, eu só convidei o filme. Ela é que disse, E eu então paro. Tem que ser. É o filme e ela é plus one. Ela é plus one do filme, basicamente. Mas ela é inglesa ou americana? Não, ela é americana ou canadiana, não, não explorei ainda, tenho que ver. É do outro lado do Atlântico, pronto, ok. Mas fala francês ou inglês? Se é canadiana, fala francês. Não, inglês fala de certeza, francês não sei. Ainda vai aparecer aí com o bilhete do avião e os hotéis para pagar as despesas. Vistos gol. Cuidado lá com a coisa dos vistos gol, não é? Que isso agora estou a controlar mais isso. Está bem, pronto, pior caso possível. Se ela não vier também, fazes o papel de robô entre o Pedro e a Catarina. A gente arranja sempre qualquer coisa para fazer, nós. Não há problema. Então, pera, o Pedro já é maneira de levar a Catarina Furtado. O Harvey Keitel, pobre feio. Ainda consegues fazer o Harvey Keitel? Consegues? E a parte também, do pobre também se arranja qualquer coisa. Não, e afinal, pera, e afinal, que é o Kirk Douglas nesse remake? É, tem de ver um Kirk Douglas também. Tem que ser eu, não é? Então és o Harvey Keitel e o Kirk Douglas? É tipo Eddie Murphy. Exatamente. Com o CGI, põe-se a cara do Pedro em cima de um duplo. O CGI é com fita cola, não é? Imprime-se com o CGI é para o fake. Deepfake, isso é um deepfake. É um deep fake. Um deep fake. Pronto, isto está ficar... Está bonito, está. Pronto, vamos falar de filmes, não é? Não, o teu programa. Pois, opá, e sim, é uma coisa que eu acho que o mais bizarro vai ser com estes meses de férias. Vai estar muita malta a querer falar do Barbie, do Oppenheimer, dos Tartarugas Ninja, faltaram, do Missão Impossível. Que fomos para férias, mas eu muito sinceramente eu também quero um bocado saltar isso tudo, porque pronto, lá está. Eu, por exemplo, eu falei do Missão Impossível no segundo take e falei agora aqui do Barbie e um bocado do Oppenheimer. Pá, quero falar o mínimo possível, se bem que eu estou ciente que, como muita malta diz, eu sou o Tarantino ou o Kevin Smith porque não me calo. E a verdade é que, pronto, eu gosto é de falar de cinema e falar de séries. E pronto, e olha, já também por essa, obrigado. É uma honra estar aqui neste podcast. Porque já sou. É toda nossa. Epá, é o seguinte, desde que tu mandaste por acaso é uma honra ser mencionado pela primeira vez neste podcast, porque o Carlos, quando falaram do Letterbox, ele disse, eu vou apontar um caso científico, e acho que nunca fui tratado como um caso científico. Não é, és um caso científico deste teu Letterbox mais interessante de... que existe na minha lista, nos meus seguidores, na minha lista de seguidores, podia ser o Letterboxd mais interessante e consegues estragar porque não, eu não consigo, metade dos filmes que tu vês, eu não consigo perceber se é para ver ou não. Ou porque tu não escreves nada, ou porque tu escreves e eu não consigo perceber se é 3, 4 ou 5, ou se é 1, 2 ou 3. E eu fico chateado e nerva-me essas coisas. Ok, não, olha, vamos tentar aqui chegar a um meio termo. Não, não, acabou imagina, o assunto, que este podcast é o meu. Este podcast é meu, acabou o assunto. Vou fazer aqui a sugestão. Já te defendeste no teu podcast, eu ouvi e comi e calei, agora não tens nada a dizer. Não, eu sugiro uma coisa. Como já disse, vá, diz, vá. Tens um minuto. Imagina que em cada crítica, eu não escrevia críticas para todos os filmes porque eu também não, mas eu diria, gostei ou recomendo. Bastava isso. É que não meter, eu percebo um bocado a coisa de vocês. Não, podes. Gostei ou recomendo não me diz, tem mesmo que ver. Agora, se 10, 4 estrelas e meio ou 5, eu digo, olha, watch list já. Epá, gostou, vou... mas eu meto aí não, o coração. Não, Nora, eu tenho razão. Nora, tenho razão. Estás a ser egoísta porque tu vês o que é que eu dou 4 estrelas e 5, e o Pedro e o Miguel, e diz assim: olha, que giro, nunca vi este, vou ver. E ao contrário, a gente não consegue se aproveitar de ti. Tu aproveitas-te de nós e nós não conseguimos aproveitar. O que o Carlos está a dizer é que tu tens um potencial de influencer que está a ser completamente estragado. Não? Ah, esquece, meu. Daqui a bocado vão dizer para eu meter-me no TikTok. Já podias estar com as tuas coisas. O Pedro é um fenómeno no TikTok. Essa boca vai cair mal ali no parzinho da Catarina Furtado. Quantos seguidores no TikTok, Pedro? Eu tenho 110 mil seguidores no TikTok e um vídeo com 4 110 milhões. 110 mil seguidores, não é? Hoje é Emily Curtis. Hoje é Emily Curtis e o João Travolta a banarem o cu. E este fulano ainda diz que eu tenho potencial para ser influencer, a sério. Estamos a brincar, não sei, não sei o que é que é de fazer com aquilo, se vou para lá venda no eBay. É, os 500 euros que recebes todos os meses dos 110 mil seguidores. Parece aquela coisa, parece um rei a chegar ao pé de um vagabundo. Olha, você ainda pode chegar. O senhor feudal, vá, você ainda consegue aí arranjar um casebre. E... Não seja pobre. Não seja pobre. Está despedido. É fácil ser rico, olha para mim. Um bocado essa onda, meu. Mas enfim. Olha, nós somos péssimos a acabar episódios. Não sei como é que se faz. Pois, desliga tu primeiro. Começar a acabar. Beijinhos, desliga-te. Não, mas a sério, mais uma vez, gosto muito do teu podcast. Fica à espera que voltes. Sim, muito mais obrigado. Futurinho. Menos gajas que não sabem o que é que é o Indiana Jones, que eu fico mesmo irritado quando estou a ouvir, se faz favor. Ainda, sabes que ano passado foi um dos meus projetos, eu que não conhecia os críticos também de Sabato, confesso, o Miguel já me tinha falado para aí 20 vezes, só que o Miguel fala 50 mil podcasts e eu não tenho paciência para ouvir. Quantas estrelas é que o Miguel deu? Não deu, se calhar, e foi por isso que não foste verificar. Não, não sei, o Miguel falava e tal, mas eu pronto, eu normalmente só tenho paciência para podcasts que duram 5 minutos. Que é o tempo que eu demoro no carro. Mas pronto, e então uma das coisas que eu fiz ano passado foi ouvir desde o episódio número 1. Sabes que eu ouvi os críticos desde o episódio número 1 durante muitos meses, sempre que ia para o trabalho e voltava do trabalho, eu ouvia os episódios. E aquilo era muito simples, eram os episódios que tu não estavas, era logo que saltava à frente, tinha algo que não aparecia. Pois, eram episódios contigo com o Cotrinho, ouvia todos, inteiros até ao fim. E quando aparecia as tuas amigas que não sabiam que eram Indiana Jones, eu fazia tipo saltos de 15 segundos. Ok, agora vou ouvir o Nora a falar um bocadinho, que era para não me enervar, porque eu enervava. Eu ouvia sempre irritado e em chamas quando elas destratavam o Indiana Jones e o caralho. Mas elas não são aquela. Não, eu não te apresento as pessoas como tipo, ah, esta é Ana, Beatriz, Camila ou da Indiana Jones. Não, não são pessoas que estão sempre a valer a fazer. Agora, vão para lá falar de outras coisas, geralmente coisas mais modernas. É malta de outra geração, também se percebe. Não, não, opa, não, se elas falarem do novo Indiana Jones, eu também vou ficar irritado porque, olha, não vi, nem quero dar, nem quero ver, nem quero dar muito tempo de antena àquilo. Mas a escolha é deles também, convenhamos. Eu não gosto de ser ditador, digamos, na questão do podcast, porque para mim isto continua a ser um programa da RUC. E não tanto o meu programa, o meu podcast ou aquela coisa. Mas já pensei, caso... abrimos uma angariação de fundos para vos comprar um ar-condicionado depois de estúdio, caramba. Opa, eu fico sempre com dó, vocês começam, estão sempre cheios de calor, a morrer de calor. Tu não sabes que eu uma vez ia tendo uma quebra de tensão. Eu lembro-me desse episódio que estavas mal disposto. Um episódio que eu tipo, fiquei mesmo no final, quase desmaiei. É impressionante o que eu faço pela rádio. Tiveram que ir buscar o Titanic para ver se tu e quando aparece, a dizer, ai, hoje não tenho voz, eu estou sem voz. Depois começas a falar, caralho, já ninguém fala. Não, houve uma que eu voltei da operação. Não, houve uma que eu voltei da operação e fartei-me de falar. Que foi o primeiro programa que eu fiz depois do meu da minha pausa do pós-operatório. Aumento do pênis. Exatamente. Podes dizer, já contaste em privado. Esse é o caso científico. Esse aqui é o caso científico. E geralmente é a razão que as pessoas apontam-me como um caso científico, não é o Letterboxd, é isso, claramente esse apêndice. Também, sem razão nenhuma, porque as mulheres também não classificam os pénis como tu, não é? Dizem assim, pénis 5 estrelas, nem 4 estrelas. É não dão um coração. É um pénis. Mas não é um pénis. Já viste, é o equivalente ao teu Letterboxd, as mulheres. É um pénis, pronto. Um bocadinho maior ou mais pequeno, se tiver mais minutos, menos minutos, mas pronto. Mas dão um coração. Dão um coração. Acho que gostam, dão um coração. Se for trabalhador, podem dar um coração. Qual é o teu critério do coração? Deixa lá ver quantos corações é que tu já deste. O critério do coração é um filme que eu gosto e recomendo. Mesmo sendo um filme mau. Ou seja, um filme de... por exemplo, o The Room. Coração. Exato, o The Room. Eu dou um coração ao The Room, do Tommy Wiseau. Porque é um filme de uma estrela, ou meia estrela, ou zero estrelas, mas a verdade é que, tipo, é um filme que eu adoro. Agora, é um filme mal feito, mas é um filme que eu gosto e eu recomendo. Agora, se as pessoas também vão gostar, é pá, credo que não. Não, tipo, eu estou habituado muitas das vezes a fazer recomendações e a malta chega só ao pé de mim e diz: que filme da treta, que filme péssimo, nunca vais fazer carreira disto, nunca vais recomendar bons filmes. Pá, pronto. E é um bocado essa a questão que também foi por isso que tirei um bocado as pontuações e meto os corações. É para dizer o que é que eu gosto. Portanto, olha, se tu estás um bocado decidido, o que é que has de meter no watchlist, segue os meus corações. Segue o teu coração. Basicamente é o Instagram, não é? Segue o teu coração. É um bocado isso. Sim, mas eu não sou influencer, não tenho Instagram, portanto. Se tu vias, onde é que vais pôr o código da Prozis? Não tens Instagram, não é? Tens pôr em algum lado? Não, 10% não. Nora. Chuck Nora. 10% código Chuck Nora. Chuck Nora, código Chuck Nora. Muito bom. Ah, está bem, está feito então. Pronto, hora e meia, isto já dava para um bom filme de terror, portanto. Hora e meia, já tínhamos visto a primeira parte do Oppenheimer, né? Já estava a passar os créditos do Satan Tango. Os créditos iniciais. Para isso, deve ser realizado por. Era sim. Agora, na hora e meia, não sei o quê. Mas pronto. Bem, está bem, vou ver um filmezinho do Tinto Brass antes até adormecer. Obrigado pela dica. O senão... episódio da Ahsoka. Porque ele não se vê sozinho. O que é a Ahsoka? É da Star Wars. Ahsoka. É da Star Wars. Já viste o 4? Ah, isso é uma série? Sim, é série. Okay. Eu andei a ver, olha, andei a ver o Warrior. Já virou o Warrior? Não. Com o Mark Dacascos? Não. Agora, nesta nova temporada. É do gajo do Banshee, do criador do Banshee, e é baseado nos escritos do Bruce Lee. Já vai na terceira temporada, estou agora a acabar. Já acabou a terceira temporada, eu estou agora a acabar. Epá, e adoro aquilo, porque aquilo é Peaky Blinders, mas com artes marciais. Okay. Portanto... Vale muito a pena. Agora com o filme do Dacascos no Nalgas Film Club. O cara recomendou. Driver, não sei se já viste. Drive, sim. Alguém que recomenda filmes. Eu quero ver isso no grande ecrã. Eu quero ver isso no grande ecrã, sim senhora. Muito bem, muito bem. Vi esse filme há uns meses, gostei muito. Eu não sei como é que esse gajo não tem uma carreira melhor, não é? Esse gajo era o Dacascos? Sim, ele tem uma. Esse realizador também desapareceu, não é? Fez esse realizador na América. Esse realizador era técnico de efeitos especiais e depois fez esse filme e fez outro, só que isso foi direto para vídeo. Esse filme saiu direto para vídeo, né? É um filmaço do caralho. É um filmaço do caralho. E à frente do tempo, aquilo é de 91. Não, é aquela... não 97 aquilo. 97. Sim. Mas aquilo é um filme de Hong Kong. Tu não presta para nada. O filme é um filme de Hong Kong que não é feito em Hong Kong. É talvez os melhores filmes de ação tipo Hong Kong que não é feito em Hong Kong. É, fiquei super. Vocês vão passar que versão? O Director's Cut ou gente, outra coisa? O Nalgas Film Club é o nosso clubezinho de cinema. Pensava que agora. Não. Agora fiquei desiludido, caramba. Queria ver isso no grande. Mas passar uma coisa muito melhor. É uma coisa muito melhor. Sim, não duvido, saber. Mas só agora... vão descobrir no dia, mas vai ser espetacular. Nós queríamos divulgar, mas nem a no dia. Não nos deixa. Ela vai-nos obrigar a tapar o título do filme no início, não é? Para ninguém saber. Não, o filme que vocês vão passar é toda esta sessão em que vocês estão a falar para os microfones e vês um C, basicamente, a imagem. Pronto. O pessoal a ver ali a nossa beleza. Exatamente. Bem, está bem. Sabem qual é o filme favorito da Disney dos burros ou não? Qual? Mula. É o Pinóquio? É Mula. Inventaste tu, ao perceber. Pensava que era o Donkey Kong. Fui ver essa, ou inventaste? Fui ver. Jesus. É bom. Jesus. É bom só dormir agora. Bem. Eu ainda que mandei o Pinóquio. Eu levo-vos demasiado a sério, mas pronto. Muito obrigado mais uma vez, então. Tchau, e olha, amigo, continuação obrigado, de uma boa noite. Um grande abraço. Obrigado, abraço. Obrigado. No Porto. Tchau, tchau. É porque o Miguel tem que comer restos desesperados todos para variar, portanto. Até lá a metade da pizza no ano passado, no congelador.